Sem essa de sofrência porque a gente terminou. Eu vou curtir minha farra com os meus amigos. Os meus amigos litros. Portal do Arrocha. Agora eu tô solteiro, eu vou aproveitar. Curtir cada segundo do que fui proibido. Como aceitei tudo isso? Eu vou fazer de tudo pra curar essa dor. Vou encher a cara pra esquecer esse amor. Só enchendo e derramando. É só chamar o garçom pra ficar bom. Um litro de uísque, uma cerveja vai na mesa. O Inaldo paquera como aquele modão. Chora coração, chora coração. Chamar o garçom pra ficar bom. Um litro de uísque, uma cerveja vai na mesa. O Inaldo paquera como aquele modão. Chora coração, chora coração, chora coração. Solteiro, eu vou aproveitar de cada segundo do que fui proibido. Como aceitei tudo isso? Eu vou fazer de tudo pra curar essa dor. Vou encher a cara pra esquecer esse amor. Só enchendo e derramando. É só chamar o garçom pra ficar. Um litro de uísque, uma cerveja vai na mesa. O Inaldo paquera como aquele modão. Chora coração, chora coração, chora coração, chora coração. E só chamar o garçom pra ficar bom. Uma cerveja vai na mesa. O Inaldo paquera como aquele modão. Chora coração, chora coração.